Gava Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Eles são os super-heróis! Gava Estática! Superman, Superman, voe depressa e vem também dançar, vem dançar. Passa a corrente do super-herói, Superman. Homem-Aranha vem também pra aprender como é. E aí, pequenas traças, aqui é o Diego Flyfish. Começa agora o Gava Estática 52. Eu estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Ike Frost. Opa. Com o Fábio. E aí, traço. E ele, que é o melhor podcaster da televisão brasileira, PH Santos, está aqui conosco. Desembolsei uma grana pra receber essas elogios. Mas pera. Podcaster da televisão? Ele tem um programa de televisão? Como assim? Gente, que tinha que estar lá, porra? Olha, PH, você já nota que o Ike não conhece você, tá ligado? É, esse eu não paguei, cara. Esse eu não paguei, tá ligado? Eu até conheço, mas não recebi nada não, cara. Ike, depois acho você que paga. O Diego embolsou tudo. É. Exatamente. Depois você passa a conta direitinho, viu, meu filho? Ele é Bradesco? Não, Banco do Brasil, por favor. Não, eu pago o TED, então tá lascado. E hoje a gente tá aqui para falar de super-heróis no cinema, né, cara? De todos os filmes dessas figuras aí, cartunescas. Na verdade, aqueles que saíram dos quadrinhos pra chegar no cinema. É, e todos também não, porque tem umas abominações do universo aí. É, mas se for muito ruim, a gente comenta também, né? É lógico. Nem que seja só pra sacanear, né? É, tem uns que de quadrinho aqui só tem o título, né? É. Começando aqui na década de 70, lá no finalzinho, Superman apareceu, né? Acho que é o primeiro filme de respeito, né, de super-heróis, pelo menos. De respeito. De respeito, assim, ele é dirigido pelo Richard Donner, né, cara? É uma coisa que eu queria falar antes mesmo de falar sobre o filme. Você já viu o quão parecido o Richard Donner é com o Ricardo Teixeira? Não, nunca notei essa semelhança. Pode ser bom, é bom. Parabéns, Christopher Reeves, foi bom. Mas o Richard Donner me chama a atenção. Você colocar Richard Donner, cadê, no... Do Google Imagens. Pronto, Google Imagens. Tá aí, Ricardo Teixeira aí, na segunda e terceira foto. Presidente da CBF, dirigiu o filme. Você está dizendo, então, que o filme Superman tem problemas de ética? É isso que você está dizendo? Eu não quero afirmar, para não me comprometer, entendeu? Mas diz que esses poderes foram comprados. Superman é uma farsa, ele não existe de verdade. É, considerando a quantidade de poder bizarro que o Superman demonstra nos filmes, ele ganhou os poderzinhos, né, cara? Não, mas agora falando sério, o primeiro Superman é moral, cara. Esse filme foi o que fez nós estarmos gravando esse cast. Exatamente. Eu acho que sem ele, eu não sei qual outro teria sido, assim, porque os caras também foram meio burros, né? Eles pegaram o mais difícil de se adaptar e adaptaram logo, que é o Superman. Superman, velho, o mais difícil? Eu acho. É o mais complicado de se adaptar. O cara tinha poderzinho e poderzinho nos anos 70 não era muito essas coisas, né, pra soltar. Você acha que o filme do Batman seria mais simples de ser feito? Não, porque eles iam botar uma fantasia horrível no Batman. É complicado. Nossa, também. Cara, já pensou aquela fantasia que tinha seriado, né? Exatamente, né? Batman usava uma malhazinha e tal. É o que eu ia falar. É só ver aquela fantasia com a sobrancelha branca desenhada por cima da máscara. Ó, te falar. O Homem-Aranha teria sido interessante se adaptado fosse. Mas é aquilo, cara. O próprio Stan Lee disse, porra, se a gente fosse fazer Homem-Aranha na década de 80, como que se queria que se fosse feito, a gente teria problemas por causa dos efeitos. Não, né? Dava. Homem-Aranha só faz escala prévio. É só virar assim e gravar de reto. Não, mas tinha um seriado antigão do Homem-Aranha, não tinha? Tem. Que ele soltava japonês, um seriado japonês. É japonês, né? Que ele soltava, parecia uma rede de pesca, a teia dele parada meio assim. É, que ele tinha robô gigante. Inclusive, é um seriado que merece ser linkado aí no post. Tá passando aqui embaixo aqui o link do seriado. Voltando pro Superman. E o Superman foi um filme problemático. Já foi. Pra conseguir um orçamento, pra conseguir que o Ricardo Teixeira ficasse até o fim do filme. Foi complicado. Mas é um bom começo. É lindo, cara, o filme. Não o filme em si, mas o roteiro é muito bom. Os filmes do Superman foram realmente os primeiros filmes super-herói ou foram os primeiros com qualquer vestígio de qualidade? Não, o primeiro que deu certo. Assim, né? Deu certo. Deu certo, assim. Não, deu certo porque eu acho que se não fosse Superman na década de 70 e 80, dando certo, né? Eu acho que não teria o Batman depois, logo no final da década de 80. Do Tim Burton. Não sei, rapaz. O Batman, ele já tinha seriado. Ele já tinha umas histórias pulp bem cinematográficas. Ele já tinha muita coisa que, fatalmente, ele iria pro cinema, mais cedo ou mais tarde. O negócio é que a época não permitia, entendeu? E foi com a vinda de Star Wars, de filme desse tipo, que levou as histórias fantásticas pro cinema. Porque antes, meu filho, era romance suspeito. espécie de drama. Não tinha segredo, não. Mas assim, até o Batman, o seriado antigo do com Adam West e tal, já tinha um filme daquele seriado, né? Mais ou menos na mesma época. Mas era filme de TV. Não é o que chamava Hollywood, era filme de TV. Ah, pode crer. O Spray Antitubarão, né? É. Aquele seriado do Batman e a mitologia dele era uma galhofa inacreditável, né, mano? Não, eles tentaram deixar o mais próximo do quadrinho mesmo, né? É, eu não sei do quadrinho daquela época como é que era. Não, né? Mas por exemplo, eu nunca fui muito de ler quadrinhos, mas com curiosidade mesmo, assim, acho que foi depois que eu vi o Dark Knight, eu fui pegar a revista, não sei se foi a primeira revista do Batman, foi a primeira aparição do Coringa, alguma coisa desse tipo, pô, é bem aquilo mesmo, pô, era muito galhofa. Aquela parada, o cara dá soco, aí, pô, pá, Coringa era aquele vilão bem galhofa mesmo, assim, sabe? Não é aquele cara, aquele psicopata, assim, que planeja as coisas, assim, meu, aquele lunático, rapaz, né? Rapaz, o ser humano tem que tentar. Quando eles fizeram o Superman, o primeiro, né? Apesar de ter colocado um grande elenco, tirando o Christopher Reeve, que só tinha feito uma coisa ou outra ali, mas é, acho que todos concordam, é o Superman, até hoje, ideal. Sim. Só aconteceu um negócio, deu dinheiro, vai vir mais do gênero. Cinema é um negócio muito simples. Não adianta o Thiago Siqueira gostar do... Como é o nome lá? Scott Pilgrim. Não deu dinheiro, não vai vingar. Não adianta fazer campanha, não adianta nada. Não. Ah, não chegou no meu cinema. Compre 800 ingressos, que aí ele chegará. Talvez chegue. É, 800 mil, eu tô dizendo. É. Não, mas até fazendo parênteses aqui, isso que você falou do Scott Pilgrim, o próprio Watchmen, muito fã gostou do filme, mas... O povão não funcionou tanto. Pô, achei um filme foda, é, cara. Porque aquele negócio, né, cara? Qualquer coisa que você põe pro povão que exige um pouco mais do que 3 neurônios, o nego já é. Porra, mas... O nego já frita, né? É, mais à frente a gente pode falar melhor, mas você pega o Dark Knight, por exemplo, cara. É um filme que funciona tanto pra massa quanto pros fãs. Mas, né? Dark Knight tem o Batman, tem o Coringa fazendo gracinha. Já tem lá o pão e circo pra galera assistir, sacou? Quem quiser ver além disso, beleza. O Watchmen, ninguém conhece o comediante. Ninguém conhece o Rochard. Não, cara, beleza, aí... e o Batman e Robin tem o Jim Carrey lá, olha aí. Ah, cara, eu discordo. O Watchmen não tem ritmo, velho. É, muito simples. Lide com isso. Aceite. É. É a questão de roteiro e apresentação. Mas o Superman, a gente tá até se demorando, mas eu acho que é válido. O Superman tem isso aí que vocês comentaram agora. Ele é totalmente povão. Acho que a primeira coisa que eu lembro quando se fala desse filme do Superman é o tema do John Williams, né, cara? Ah, porra, sim. Um negócio inesquecível. Tá aí. John Williams. Cara, tô falando. Quando eles fizeram o Superman, que colocaram e deu dinheiro e disseram, cara, se a gente fizer mais 10 desses, dá certo. Mas o Superman tem esse negócio, tem o lado povão. É bacana, pô, cara, eu vou. O cara voa. Olha lá, o cara é forte. Entendeu? Bacana, né? Ele tem. É, ele tem moral, cara. Não, mas é verdade, pô. É, naquela época... Diego, é o seguinte. 1979. Estamos lá... 78. Não, 79. 78 ele foi feito. Ele chegou no Brasil em 80. É, você tá discutindo com o cara do cinema, né, velho? É, eu chego pra vocês e digo... Meus amigos, vamos cinema hoje? Não, mas vamos ver o quê? Apaga o filme de um cara que voa. Quando dormir... Vocês, mano. Matou. O primeiro do Super-Homem é o que tem o General Zod, não é? Velho, eu não sei qual é qual, velho. Vou falar a verdade. Eu achei quando tinha, sei lá, uns 8 anos, se muito. E eu não sei qual, cara, é qual. O filme do Super-Homem que eu lembro dos antigos é aquele em que ele dá a volta na Terra pra voltar no tempo pra Lois Lane não morrer. Era isso que eu ia falar. Mas esse é o 2, cara. O cara faz a Terra girar ao contrário e o tempo volta por causa disso. Ele não causa um cataclisma mundial e elimina a vida da Terra, não. Ele faz o tempo voltar, caraca. É a lógica do relógio, né? Isso é foda. Pois é o seguinte, vocês podem contestar, podem achar ruim. Tudo bem, tem minha permissão. Obrigada. Mas vocês têm que respeitar, entendeu? O cara que gira a Terra ao contrário. Você já girou, porra? Você sabe o que acontece quando gira? Aí é que tá. Você não sabe se a Terra já foi girada ao contrário. Já pode ter sido, né? E várias vezes. Bicho, é quase com uma Boa Noite Cinderela mundial, entendeu? É. Porra. Rapaz, eu só tenho uma coisa a dizer sobre Superman, sim. Ele voa. O Batman já bateu nele. Mas nós estamos falando de cinema e o Batman ainda não chegou lá. Eu quero ver o dia. Mas ainda não foi lá. O 2 já começou a ficar comercial até demais. O 1 é que eu acho prensa. O 1 acho prensa, apresenta bem. Tudo bem que todo filme do Superman apresenta o cara, né? É, como se ninguém soubesse quem é, né, cara? Diz que ele é um nordestino, que é um... Subiu no pau de arara estelar. É, um ET que caiu no Nordeste, interior do Ceará. Foi criado por João e Maria. Na roça, cortando cana, plantando milho E depois saiu voando pelo mundo todo. Parabéns, Superman. Se quiser saber mais de origem, né? Tem aí o seriado só de origem, né, cara? Pois é, cara, 10 anos de origem e um episódio de Superman. Pra você ver, né? Por isso que nego todo filme que faz conta a origem dele de novo. Tem uma origem gigantesca dessa. Se chegasse pra mim, PH, você quer dirigir um filme de Superman? Eu dirijo, mas no contrato tem que estar lá. Não conto mais a origem. Nem que eu faça um apêndice. É, vi de todos os outros filmes. Aparece igual quadrinho, né? Um asterisco, assim. É. Naquele filme do Bryan Singer, vocês acham que é um filme de origem? Não, né? Não, primeiro que não é um filme, né, meu filho? É uma tentativa. Se eles refizeram umas 20 vezes, vira um filme. Caraca. Mas voltando. Aquilo é muito feio. Tem uma origenzinha ali também. Tem uma reorigem, né, cara? Ele voltando. É uma reorigem e conta um pedaço da origem que já foi contada 8 mil vezes. É que nem o quadrinho. O quadrinho também a gente não pode reclamar, né? Porque no quadrinho também é assim. Você já espera lá o Previously, o Superman. Aí tá lá a história. E a cada origem vai criando um elemento novo. Eles não tiram, eles só colocam. Daqui a pouco, é essa que eu contei. Daqui a pouco é um cara que caiu no Ceará mesmo. É. Não, e pode ser que seja mesmo, porque eu tava até... Foi até no dia que eu tava lá no Nerdrops, o pessoal tava lá discutindo as formas novas lá do uniforme, que parece que vai ter que mudar o uniforme dele por umas questões processuais. É, vai ter uma releitura aí. É, a super pedreiro lá. Caminhoneiro, né? Aí você viu, pra virar cortador de cano, velho. Caminhoneiro? No... Como assim? Mas é, pô, com a calça jeans assim, toda, sei calça lá. Calça jeans rasgada, a camisa assim, meio fudido, sacou? Pois é, vocês estão frascando aí, mas o cara voa, entendeu? Outro que voa é o Condorman, né? Porra, é um clássico. Não, Fly, me explica essa porra, Condorman. Porra, velho, é um homem-pássaro, porra. Ele voa também. Mas ele é tipo um Superman mais humilde, tá ligado? Que ele só... Ele usa as asinhas no braço, assim, bate. É o super, na verdade, ele não é bem um Superman. Ele usa um paraquedas, né? Não sei se vocês sabem. Sabe quem se assemelha? Uma comparação com algo recente? Meu filho é novo, deve saber. O Sabiá. What? Sabiá? Aquele que aparece no Faustão. Ah, aquele lá que salta de paraquedas e tal. Exatamente. Inclusive, ele é igual o Sabiá, cara. Depois Sabiá, você coloca no Google, porra. Sabiá, e coloca depois Condorman. Olha lá, Condorman. Olha lá. Olha a foto aí do Condorman. Tá passando aqui debaixo do post, não fique agoniado não, ouvintes. Aí depois você coloca Sabiá Faustão, assim. Sabiá paraquedas, sei lá. É igual. Né? Eu acho que esse Sabiá é daqui de Bauru. Cara, eu não sei, mas a origem dele foi contada no cinema. Porra, a asa do cara é pintada com hidrococo. Não, mas ele era um super-herói legal, pô. Ele era todo... Aquele estilo de super-herói. Sabe aqueles caras meio trapalhões, assim? Que ele, o pessoal entra, assim, na porrada com ele. Aí, sei lá, ele escorrega, aí o outro cara bate no outro. É, meio espetou bugiganga. Tipo o Jaja Binks também faz, né, no episódio 1. Ele vai chutar um cara, ele escorrega, o outro vem e bate no outro. Tipo de coisa. Mas falar um negócio, viu? Eu lembro só do fato de ser Condorman e que o filme tem... perseguições incríveis com Porsche. Não, é? De verdade. Melhor, eu não vou garantir porque eu tinha uns 6 anos, mas na época eu fiquei impressionado. É bom mesmo. É, essa parte, porque o carro dele, do Condorman, é melhor do que ele mesmo. E daí, eles focam muito na perseguição do carro e é um monte de Porsche. E o carro dele lá, que tem uma gaivota na frente, sei lá o que é. Um Condor, né? Condor, talvez. É o mais provável. Eu fui procurar no YouTube pra um trailer e tá o filme todo no YouTube, pô. É, pô, um vídeo de 1 hora e meia, cara. Sério? Tem lá um vídeo de 1 hora e meia. Se você quiser assistir o filme do Condorman, tá no YouTube, você pode assistir. Cara, eu acho que eu mereço. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar aqui guardadinho. Deixa, pô. Bota aí. Condorman, acho que é o primeiro ou o segundo já, é o filme. Não tem como ter mais de um, né? Condorman. É que o primeiro vídeo deve ser o Sabiá, tá ligado? Aí você vai no segundo. Sabiá fazendo mais um recorde mundial. Muito bom. Tá aqui, Condorman, parabéns. Caraca. Comedy, cara. Action, Adventure, Starring Michael Crawford, Oliver Reed, Bárbara Carrera. Só a galera foda, né? Muito bom, parabéns. Quando tu mandou pra mim o link, eu pensava que era Condorman, eu caralho. Como assim? Condorman. Patrocínio Johnson & Johnson, né? Johnson & Johnson. Falando em Condorman, a gente sai da Codorna, vai pro morcego, né? Final da década de 80, né? Tim Burton. Filme do Batman e fazendo de uma forma, como a gente já comentou em outro Gavião Estático, diferente do que era nos quadrinhos, né? Primeiro que ele pegou o Michael Keaton, né? Que é um tampinha lá, né, cara? Ele tem que ficar de ponta de pé e ainda botar um salto nele. Pô, tem que botar uma armadura nesse cara, né? Porque não vai convencer ele de colar, né? Ó, te falar, vocês vão frescar aí, mas por muito tempo foi um dos meus filmes preferidos de quadrinho. O filme é um dos primeiros, aí sim, que consegue apostar no visual, não só visual do screenplay, dos personagens, assim, mas o cenário. Cidade e tal. É, tudo bem criado. É, que era essa a grande diferença do Batman. E a grande dificuldade. Uma coisa é você colocar, pegar o Christopher Reeve e colocar ele no sertão cearense. Totalmente diferente é de você criar uma Gotham City. E eu sempre observo isso, eu faço análise do filme do Batman, sempre baseado em Gotham City. Mas essa daí é ipsiliter todos os cenários adiante de Tim Burton, cara. Essa alegria escura de Tim Burton é essa Gotham City que foi feita em 89 porra, com o Batman. Alegria escura, gostei dessa expressão. Tim Burton é isso, cara. É, mas é mesmo. Ele é totalmente gótico, escuro, mas ele não é depressivo. Até se você reparar naquele Noiva Cadáver, apesar de serem cadáveres e tudo mais, é uma alegria da porra aquele filme. Ah, é verdade. Eles estão felizes, estão se casando e tudo mais. A questão é, o Michael Keaton, ele ficou bem no papel, porque assim, quando eu era criança, não via problemas nele ser o Batman, não. Velho. Hoje é que você acha meio estranho, assim, né, pelo porte físico. Não, eu me lembro, quando eu era criança, eu já achava estranho. Caraca. Velho. Já achava escroto aquele cara, rapaz, velho. Acho que o grande problema de Michael Keaton foi a roupa dada pra ele. Não foi bem ele, não. O Michael Keaton, Bruce Wayne, eu curto. É um Bruce Wayne totalmente diferente dos recentes, né? E bem diferente dos outros, do George Clooney e do Val Kilmer. Mas eu gostei do Michael Keaton, porque ele tem um ar meio de... Não é aquele pegadorzão, que o Bruce Wayne não é o pegadorzão, como é o George Clooney e o Val Kilmer, entendeu? Ele é meio... garotão mesmo, entendeu? É, um cara que bota uma roupa pra lutar contra o crime, né? Dificilmente vai ser um pegadorzão, não, né, velho? Pior, que bota uma roupa com mamilos. Mamilos! Né? Não, mas aí tinha mamilos nessa não, época? Não, aí não. Ainda não tinha, não. É, aí ele ainda não tinha mamilos. Não tinha mamilos ainda, não, né? Não, aí eram músculos. O frio não tinha batido em Gotham City ainda, né, cara? O inverno ainda tava chegando. Eu não lembro, cara. Eu, sinceramente, depois de Batman e Robin, eu não pego nenhum mais desses vídeos. Os do Tim Burton, eu lembro que eu achei legal até. Falando de 89, ainda, o do Tim Burton é bacana, só que ele põe um tonzinho de quadrinho ainda, que eu acho que o Batman fica bom quando se tira o quadrinho. Beleza, existe o quadrinho, mas o personagem é maior do que os quadrinhos dele, entendeu? Pode crer. Por exemplo, é maior do que Pum Papum e é maior do que, por exemplo, no Tim Burton tem uma bomba lá toda estilizada, colorida, ah, sim, uma bomba sim. Relógio, totalmente assim, como que ele diz, ó, oh, ainda é um filme de quadrinho. Tem um vilão que se diz, olha, eu vim do quadrinho, não tenho como ter vindo de outro canto, verdade. Entendeu? Como também no já em 92, o Batman Retorno, também tem o pinguim com aquele monte de guarda-chuva diferente, aquele pato lá que ele entra também, né? Aquelas mas coisas, é um barato, né? Isso. Os pinguinzinhos, né? Com as paradas. Mas até o do pinguim, cara, ele é melhor, porque ele pelo menos não é tão escrachado assim quanto é o Coringa. Não, veja bem, não é ruim. Não, não tô falando que é ruim também. É. Que o Coringa do primeiro é bem mais escrachado esse lance. Isso, justamente isso. De ser... exagerado. Aquela coisa colorida, aquela coisa exagerada, assim. E o Batman, pra mim, pelo menos, ele sempre foi um personagem muito distante, sacou? Do universo DC, assim, como um todo. Porque se você olhar, você olha na Liga da Justiça lá, ele é o único cara que não tem nenhum superpoder, que solta raio pela bunda e coisa do tipo. Os vilões deles são todos coisas mais humanas também, ou tipo, pô, o Coringa é um psicopata, um maluco, sacou? É, mas também tem uma galera que já foge disso. Não, né? Mas o Core, se você for ver... Mr. Freeze, por exemplo. Mas o Mr. Freeze é bucha, cara. Se você for ver, assim, os principais vilões, o que pra mim sempre foi os principais. Porque eu não conheci o Mr. Freeze até assistir o Batman e Robin. Então, pra mim, é Coringa, Duas Caras, exatamente, O Charada, Mulher Gato, é tudo pessoas normais, sacou? Com seus problemas mentais, maior ou menor grau. O Batman, na verdade, é um grande psiquiatra, né? Eu acho que o Alfred é um grande psiquiatra. Eu acho que ele precisa, né? Mas todo psiquiatra diz que tem o seu lado, né? Só doido pra lidar com doido. O bom desses dois primeiros Batmans, talvez o Tim Burton tenha feito um dos maiores favores, que foi dar a esse cidadão uma roupa preta. E não mais cinza. É. E por muito tempo da minha infância, só na minha adolescência que eu fui saber que a roupa do Batman não era preta. Exato. Pô, tu não assistia Super Amigos não, cara? Não, eu assistia, mas a lembrança que eu tinha sempre foi maior dos filmes, sabe? Sei. Na minha cabeça era muito mais fácil, sei lá, o Super Amigos ter avacalhado do que o filme do Tim Burton. O elenco do segundo filme já era bem mais comercial do que até mesmo do primeiro, verdade. Né? Porra, tem o Christopher Walken, né? Christopher Walken. É, o segundo filme vem com o Michelle Pfeiffer, né, cara? Pois é. Vem com o Danny DeVito. Continua o Michael Keaton. Continua a presença do Tim Burton. E foi com a ruptura do Tim Burton que... Que, né? Que é foi. Coisa desandou. Destruíram, né? O Joel. Cara, se eu encontrar o Joel Schumacher, eu vou dizer umas coisas pra esse cidadão. Mas ele já se desculpou, cara. Você não... Quem que desculpou? Joel Schumacher. Ele. Tem um vídeo do YouTube. Não, eu sei que tem um vídeo do YouTube, mas quem que desculpou? Que eu não desculpei. Pô, ah, cara, perdoa ele, cara. Não, não posso. Não guarda essa mágoa nesse seu coraçãozinho. É, ele fez Dia de Fúria, cara. É um filme legal, Dia de Fúria. Não, você não tá entendendo. Ele pode fazer o filme que for, mas ele fez o Batman Eternamente. Mas, veja só. Se fosse só o Batman Eternamente, ainda tava bom, né? Ainda não é o pior. Caraca. Batman e Robin é que é bacalhau, né? A Gotham City antigamente era gótica, né? Depois ela virou Gay City, né, cara? Neon pra tudo que é lado. Olha, esse preconceito que o pessoal depois fica falando que a gente é preconceituoso. Não é preconceito, cara. Você chega e pinta as ruas com neon rosa. O que é isso pra mim? É macho isso? Não é, né, cara? O que eu falei, cada um tem a Gotham City que merece, né? Já o Schumacher tá aí a dele. Cara, de onde é que ele tirou esse colorismo todo? De onde foi? Não tô falando nem de opção sexual. Eu tô falando de opção de cor. É, cara. Pô, você vê um Batman Robin da vida e vê os filmes do Christopher Nolan hoje, que a Gotham City é tipo uma Nova York, uma Chicago. Porra, nem parece que é o mesmo universo, né? O mesmo personagem. Não, assim. É, mas não é o mesmo. É, tudo bem, não é, mas o personagem. É como você pegar o Batman lá do seriado lá da Feira da Fruta e pegar o Batman do Tim Burton também, não tem nada a ver. É outra coisa. É porque se o Batman atual pega esse Batman do Joel Schumacher, aí ele espanca, cara. Espanca bonito. Mas o que vocês acharam do Val Kilmer, no caso do Batman Eternamente? Cara, eu nunca vou poder falar, na verdade, no podcast, o que é que eu acho do Val Kilmer, não o que eu... Eu acho que o Val Kilmer seja um ator, assim, excelente. É, tem dois erros na sua frase, mas continue. Palavra toda. É ator e excelente na mesma frase falando Val Kilmer. Não, eu acho que o Val Kilmer era maneiro em alguns filmes, cara. The Doors? Tipo, aquele que ele fez com o Robert Downey Jr., Beijos e Tiros. Aquele filme é foda, cara. O The Doors é maneiro e tal. Vocês vão continuar falando do Val Kilmer? Tá bom, cara. A gente para. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de Batman e Robin agora, né? Pessoal, eu vou ter que, né? Só um abraço aí. E o interessante que eu acho, assim, do falando sério agora, do Batman Eternamente, a gente brinca com o Joel Schumacher e tudo mais, mas com certeza foi uma deliberação do estúdio de dizer, meu amigo, faça o algo mais comercial de quadrinho que você viu na sua vida. E realmente tem que apelar pra esse negócio. Apesar de que foi lançado na época errada, né? Não foi na época Restart. É. Mas ele tentou, ó. Vamos lá, a gente vinha de Michelle Pfeiffer, Christopher Walker e Danny DeVito. Agora vamos colocar o elenco de Batman Eternamente. Val Kilmer, apesar de eu não gostar, o cara tem um currículo, certo? Já tinha currículo aí. Mais do que o Michael Keaton, aliás. Uhum. A gente tem Tommy Lee Jones, que é um ator, sempre foi. Não nesse filme. Não nesse filme, enfim. Mas é o ali, vamos botar o... É o Jack Nicholson reserva, né? Segunda divisão do Jack Nicholson ali. Ah, não, cara. Jack Nicholson. Eu prefiro muito mais o Tommy Lee Jones. Cara. Não, todo mundo prefere. Inclusive ele mesmo, Tommy Lee Jones, prefere. Cara. Menos o Joel Schumacher, mas enfim. O Jim Carrey. Alguém vai discordar da carreira do cidadão? Também não. Ah, e até porque na época que eu assisti, pô, até hoje eu gosto do Debby Lloyd, né? Foi mais ou menos da mesma época, pô, como criança, tava doido pra ver o Jim Carrey. Máscara, lá, já tinha máscara. Cara. É, tinha máscara também já? 94, mano. Pô, tava super afim de ver o Jim Carrey, né? Nicole Kidman, alguém discorda? É, até que vai diz do Trovão, né? Tinha feito. Nessa época ela era a esposa do Tom Cruise, na verdade. Ele com certeza foi o favor de acabar, né? Depois de ver o filme. E além de tudo, ainda tinha o tal do Chris O'Donnell, que tinha feito o filmaço, que é o Perfume de Mulher. Ah, é, velho? Filmaço, Oscar. É, o Código de Honra e Três Mosqueteiros. Então, a gente também tem um currículo interessante. E ainda vai lá pras linfetas assistir o filme. E a Drew Barrymore, que não sei o que, não sei o que, mas é a Drew Barrymore, que ainda tava ali, tava no auge das dorgas dela, mano. Das dorgas. Mas também tava lá no elenco. Então, se você pega, vamos supor, no papel, é uma seleção, né? Mas deu merda. É o que eu falo. O cara tentou, bicho. Não sei nem se tentou com as peças erradas. O grande problema dele é roteiro, é estúdio. Querer agradar a tudo e a todos. Ele não agrada ninguém. É, ou melhor, mais as massas do que a quem merece o filme. Não será que ele subestimou pouco o público? Sei lá, quadrinhos só criança que lê quadrinhos? Acho que não. Acho que ele tentou fazer, inclusive, um filme mais um pouco mais adolescente, sabe? Ah, tá. Eu acho o Tim Burton que consegue ser mais infantil do que o que o Joel Schumacher apresentou. É, porque já. Eu lembrei da cena da bunda agora, é verdade. É, nossa, exatamente. E essa época, cara, não sei se vocês lembram, é ali na metade de 90, publicidade pra moleque praticamente existia na TV. Mas publicidade pra adolescente era nas revistas, cara. E tinha muita revista, tipo Herói, revista da MTV, tinha Sete. Revista era o grande poço de publicidade. E Batman, eternamente, teve uma campanha enorme em revista. Era toda revista, tinha um pôster diferente. Era pôster com o mamilo direito. Era pôster com o mamilo esquerdo. Era tudo, cara. Era tudo. Mas veja só, o filme, de certo modo, até que funcionou, porque ele ainda dirigiu outro, funcionou, né? Porque deu dinheiro, cara. É. Porque eu lembro que esse filme passou muito tempo em cartaz, assim. Passou um tempão. Um mês ou mais. E, não, e eu, quando cresci, eu vejo o pessoal falando merda. Mas na época que eu era moleque, eu só vi o pessoal elogiando. Não, na época que você é moleque, cara, você elogia qualquer coisa. Não, mas não sou eu. Todo mundo que eu perguntava, já assistiu. Mas, cara, o filme, ele é um dos primeiros filmes que já nasce com um jogo de videogame, cara. Foi esse filme que começou com essa mania maldita? É um dos primeiros filmes que nasce com o jogo do Super Nintendo. Caraca. E mais, nasce no auge do Super Nintendo, que eu lembro que nesse ano aí, eu tava jogando Rock'n'Roll Racing. Olha só, velho. Pô, mas aí no meio desses dois, veio outra galhofa, né? Que é o Fantasma. Eu acho que o Fantasma tá de parabéns, de certa forma, porque um filme que se propõe a colocar Billy Zane no papel principal, tem o que merece. Billy Zane de roupa colada. Eu digo mais, quem foi assistir sabendo que tinha o Billy Zane de papel principal, também teve o que mereceu. O lance do Colan Roxo não é nem culpa do Billy Zane, né? O negócio do Colan Roxo já vem das histórias em quadrinhos do Fantasma. É culpa do Billy Zane, sim, de aceitar o papel. Mas... ele tinha uma escolha. Mas o Fantasma, ele é um herói, ele é alguma coisa perdida entre o gênero de histórias pulp. Tinha lá o Fantasma, sacou? Tinha o Aranha e esses outros heróis pulp, assim, o Doc Savage. E começou a época dos heróis com cueca por cima da calça e capa e coisa bizarra e coisa do tipo. E nego ficou ali no meio, sacou? Se eu não me engano. E agora, né? O que, é que a gente faz? É, aí tipo, nego criou lá um uniforme meio da época, aí, mas mantendo as histórias pulp, sacou? Ficou uma parada muito perdida, assim, entre os dois. Eu acho que o Fantasma é um personagem maneiro. Tem uma história maneira e tal. Mas, ali, cara, naquele filme ficou um troço muito, muito esquisito. Eu até gosto, assim, do filme, mas... da mesma forma como eu gosto de Tropas Estelares e sei que ele é uma merda. Você gosta do Fantasma? Nessa capa do Blu-ray, ele não tá com a roupa roxa. A roupa tá azulada. O Fantasma, eu já vi ele em umas 3 ou 4 cores diferentes. É, agora a do Billy Zane não podia ser outra, né? E ele tá com mamilos, tá? Tá. Mamilos. Mamilos são muito polêmicos. É, do filme do Fantasma, eu lembro também que a máscara dele vinha com a maquiagem, né? Ele botava a máscara e ficava com maquiagem. Ele tirava a máscara e saía junto a maquiagem, né? Dos olhos. É, maluco. Cara, o Billy Zane não convence. Eu tô vendo aqui. Ele não convence nem de máscara. Mas, terminando essa lista... Ah, foi fracasso, tá? Rapidinho. Mas o Fantasma foi fracasso, bilheteria. Me surpreenda, né, cara? Ah, porque... Batman, apesar da porcaria, foi sucesso, bilheteria. Fantasma foi fracasso. Mas assim, em 98 vem o filme do Blade, que é um filme do caralho. Com a história ali, que é diferente, né, do super-heróis também, apesar de ser uma revistinha da... É da Marvel, cara. É, da Marvel. É da Marvel, né? O Blade, ele tá... É, de um selo diferente da Marvel, mas é da Marvel. Mas aí, não tenho noção, assim, de questão de número, de bilheteria, mas ele foi um filme que foi extremamente bem adaptado, bem recebido, né, cara? Cara, eu não considerava Blade super-herói, não, quando eu assisti. Eu também não, é quadrinhos, mas super-herói, cara. Ele é um anti-herói, né, assim, o Blade, ele é um... Ele é tão super-herói quanto o Justiceiro, né, cara? Eu diria que o próprio Batman, cara. É, esse Batman é novo. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, tá? A gente falou, assim, o primeiro Superman... Tirando o primeiro Superman... Ó, são 20 anos aí, cara. Pra termos o primeiro filme sério de herói. Sério mesmo, assim. Sombrio, pesado. Tinha uma censura alta, que eu lembro. É, tinha sangue mesmo, né? Tinha uma cena lá do vampiro principal lá, o chefe lá, né? Que ele mordia o pescoço do cara, jorrava sangue. Deacon Frost. É justamente o que eu ia falar, cara. Porque esse foi um dos primeiros filmes, assim, que se levou a sério, né? Vamos dizer. Se levou e se manteve, né? Exatamente. Porque o Superman, ele se levava a sério. Mas na parte Clark Kent, ele não era nada sério, entendeu? Ele era altamente galhofa. É, e o Blade tem gente morrendo ali, um dos personagens principais, dos bonzinhos, morre no do meio pro fim do filme. Uhum. E tem violência realmente explícita na tela, né, cara? Coisa que não tinha em nenhum dos filmes. É, isso aí. Desses filmes anteriores. Isso aí. E eu acho que ele, junto com o X-Men, que vai vir 2 anos depois, são os filmes que realmente permitiram, cara. É, foi a primeira vez que os filmes de quadrinhos foram levados a sério em Hollywood. É isso que eu ia falar. O X-Men, que é lançado em 2000, o primeiro, né? Ele tinha mais pra ser galhofa do que todos os outros filmes. É, com certeza. Se tivesse seguido a risca as coisas do quadrinho. Entendeu? Com certeza. Se tivesse seguido muita coisa de X-Men, ele conseguiria ser mais galhofa do que o próprio, sei lá, que o próprio Condorman, se duvidar. Não, e uma parada muito interessante que aconteceu no X-Men, nos filmes eles mudaram os visuais dos personagens do quadrinho, né? É isso que eu falo, se você lança uma galera de colã amarelo, fodeu. É aí que foi maneiro, nos quadrinhos eles começaram a copiar os filmes, cara. Esse visual, mas mesma coisa com Batman. De roupas mais sérias, sacou? Menos coloridas. Se os caras saem pra lutar à noite e tal, aquele amarelão é exatamente uma coisa que não dá pra enxergar. É assim, viu, Vivi? Eu não respeitaria, entendeu? Não tem como. Ah, velho, eu acho que tu respeitaria a primeira agarrada do Wolverine que você tomasse na cara. Mas se você olha ele de cara assim, você tá andando na rua enquanto o Wolverine naquele colão amarelo com aquele chifre e tal, você vai falar o quê? Você vai rir, velho? Você não vai respeitar mesmo, não. Aí é que tá. Esse é o seu primeiro erro. É rir do Wolverine. É, rir do Ciclope, né, pô? Comece pelo Ciclope. É, porque ele é bunda mole mesmo. O X-Men, você sabe, foi uma aposta, né? Foi foda, cara. Eles deram pouco dinheiro na mão do cara. Pouco tempo. Pensa assim, cara. Eles não deram um décimo do que deram pro Batman, que é mais ou menos... três personagens fantásticos, vamos colocar assim, né? E o X-Men já entra com 5 personagens fantásticos. No mínimo, 5 com superpoderes. Ou o cara tem um puta do roteiro na mão, ou ele ia se lascar bonito, porque dinheiro ele não tinha. E a gente vê pelo final do filme, que é horrível, em termos de efeitos especiais, é horrível. Ah, nem é tão ruim, cara. É, na época já não era aquela coisa de encher os olhos, né? Então hoje... é horrível! Nossa senhora! Mas tudo que foi construído pra chegar lá, você aceita, entendeu? Aquela cena da Estátua Liberdade lá, quando o Wolverine joga... aquela cena, acho que o Dente de Sabre joga ele dá uma volta lá na coroa, né, da estátua. Aqui dali eu precisei assistir umas 5 vezes pra entender o que tinha acontecido, que o negócio tão travado. É, não é bom, cara. Bugado. Não, né? O problema ali é que o Wolverine gira pra um lado, eles giram a câmera pro outro e é, uma porcaria horrível. É assim, é esquema seriado, né? O final não é bom, mas tudo que o filme passa pra chegar até ali, você deixa passar. O filme é mais do que aquilo dali. Pô, o filme é muito maneiro, cara. O filme é muito legal. Eu lembro que eu até assisti na mesma sessão que o Diego, e eu saí, porra. É verdade. Tu se lembra, cara? E eu saí do cinema vibrando. Assim, porque o roteiro do filme é bom, cara. Os personagens são carismáticos. É, e os atores são atores bons, né, cara? Ah, vampira não é não, cara. O próprio Wolverine foi uma acertada foda, né? É, tanto que o Hugh Jackman é o Wolverine até hoje, né, cara? Até no X-Men First Class ainda é o Hugh Jackman. Uhum. É, a Vivi falou bem aí, a vampira, eu não digo nem muito por causa da Anna Paquin, assim. Eu digo, mas a vampira não foi bem levada pro cinema, né? A personagem foi muito mal aproveitada. Yeah. Mas tirando isso, o Wolverine, cara, é algo tão aquém que ele poderia colocar até eu pra ser super-herói ali, que segurava. Não, sério. E o começo do filme é muito bem feito. É direção. Simplesmente direção. Tomadas fantásticas, não precisou de correria, não precisou de poderzinho. É simplesmente diálogo e filmagem. Até o Wolverine tirar o primeiro ferrinho de dentro dos braços, é só no papo. Porra, e eles colocaram, né, dois atores fodas pra ser os chefões, né, por assim dizer. Exatamente, Magneto e Xavier, cara, dois atores aí com, porra, bem conhecidos. O Magneto era lá, o carinha, pô, qual é o nome dele? Ian McKellen. Ele já era conhecido nessa época, eu nunca tinha visto nada. É, o Ian McKellen, ele era conhecido mais como um ator de teatro, né, cara, um lance mais assim. Ah, é... Caguei. Assim, mas olha só, não, mas presta atenção, cara. Ele apelava pra um público que normalmente não iria assistir um filme de super-herói, um filme assim. Ah, velho, mas isso é 1%, se muito, da bilheteria. O cara que fazia. Esqueço o nome do cara que fazia o Professor Xavier. Ah, o Patrick Stewart, cara. É, Patrick Stewart. Ele já apelava também pro pessoal mais nerd ali, que gostava de um lance de ficção científica, que provavelmente já gostava de X-Men e já tava com um cagaço foda do que o filme ia ser, sacou? Sem contar que o visual do cara ficou bem parecido com perfeito, o Xavier mesmo. Ele só tem aquela... O cara dos quadrinhos tem uma cara mais macha, assim, né? O Patrick Stewart tem uma cara meio de idiota, assim, de maneira... Não tem muito segredo pra fazer o Professor Xavier, né? É só um cara careca. careca numa cadeira de rodas, né, cara? Não tem porquê, não é? Não tem porquê errar, né, cara? É. Mas eu acho que ele ficou bom na interpretação do professor Xavier. Sim, ficou. Ele passa o que o Xavier tem que ser. Eu me lembro que na época, o Magneto não tinha gostado tanto dele, porque eu tinha aquela imagem, tanto do desenho como dos jogos também, né? O Magneto é aquele velho bombado, né? Só que depois, mais tarde, assim, eu já comecei a achar legal a escolha que ele fez mesmo, sabe? Talvez ficasse até meio galhofa botar um cara bombadão ali pra fazer o Magneto, né? Eu acho que botar um cara assim, mais um velho mesmo, até que desse uma aparência assim de frágil, ficou mais legal. É, totalmente. Não sei, assim, foi. Eu acho que foi uma puta de uma aposta. O Ian McKellen, ele vinha do Bentz, né? E também do... Rapaz, como é que era? É com o próprio Bryan Singer, cara. Um dos primeiros filmes do Bryan Singer. Aquele lado nazista? É, Aprendiz. O Aprendiz. Ah, isso aí. Que foi o puta papel do cara. Eu nem gosto muito, assim, do filme, não. Mas o McKellen, que faz o Kurt do Sanda, eu assisti recentemente, inclusive, o filme. O Bryan Singer descobriu o cara ali... Mas ainda assim era uma aposta pra filme de aventura, filme de ação e tudo mais. E o próprio Wolverine, ele era da Broadway, cara. É, né? Ele fazia personagens na Broadway. É, musicais. Tanto, né, que ele tem um filme Austrália lá que ele canta. Ele, no Oscar, no próprio Oscar, ele cantou, fez várias encenações e tudo mais. Mas o Hugh Jackman também foi uma aposta. Não só uma aposta, que não era pra ser ele, né? É. Exatamente. A própria Anna Paquin, ela vinha de Quase Famosos num papelzinho ali, sabe? Me chorou. Mas a Anna Paquin é vencedora do Oscar, cara. Mas antes não, de X-Men. Não era esse nome todo. É tanto que não foi o personagem dela. É. Esquema o seguinte. Rapaz, a gente tá te dando pouco dinheiro. A gente tem essa atriz aqui que tá assinada com a gente por uns 5 anos. Toma ela, é pelo menos um nomezinho e usa o que tu tem. Foi isso que fizeram com X-Men. É. Usa o que tu tem. E X-Men, cara, se tivesse sido um fracasso... Olha, eu acho que a lista acabava aqui, velho. É. Acho que talvez depois o pessoal tentando reinventar, até com um filme mais no estilo do que quer, não sei. Mas, ó, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Demolidor, essas porra tudo. Não que Quarteto Fantástico, Demolidor faça tanta falta, né? É. Mas não ia ter nada disso. E, velho... Não, é verdade. X-Men, cara, é a grande virada. É o novo Superman, né, velho? Pois é, cara. E se você vir, é certinho aqui, ó. A gente tem Superman fechando a década de 70. O Batman fechando a década de 80. E a gente tem o Blade fechando a década de 90. E foi pela primeira vez que, depois de um grande filme, este foi acompanhado de outro grande filme. A gente teve Batman, mas teve Batman Retorno, que foi mais do mesmo. A gente teve Superman, mas teve Superman 2, que foi mais do mesmo. A gente teve Blade e, finalmente, tivemos X-Men, que é algo diferente e tão bom quanto. Exatamente. É. E a partir daí, a partir de 2000, cara, aí começa a sair quase que dois filmes por ano. Aí acabou. De super-homem. É, de super-homem. De super-heróis. De super-homens. É. E a partir daí, malandro, aí vem enxurrada. Não, é o samba do crioulo doido. E aí vem, cara, X-Men 2, que é foda pra caralho. O Homem-Aranha. Tirando o Christopher Reeve, que só tinha feito uma coisa ou outra ali, mas é, acho que todos concordam, é o Superman, até hoje, ideal. Sim. Ele tem que nascer de novo pra gente ter um Superman que convença. É. E se possível não nascer, né, meu filho? Paraplégico. Não cai do cavalo. É. Enfim, coitado do cavalo, cara. Enfim. Coitado do cavalo. O cavalo! Não, pô, o cavalo deve ter sido sacrificado, o cavalo. Pô, derrubou o Superman. Eu nunca parei pra pensar nessa porra. Não, eles jogaram o cavalo no sol depois. Nossa, prepara o tambor. O cavalo era Lex Luthor, o nome dele. Sim, continuando. Antes de constrangimento, eu já quis puxar outro assunto, né? Não, vem comigo, é rápido, assim. É produção, produção. Ligaram pra mim, é bem o Ricardo Teixeira aqui, peraí. Não, assim, em 91 teve o Rocketeer, né? É, mas aí é aquilo que eu falei, cara, são os heróis pulp, eu acho que eles não deveriam estar... Não, mas o filme é bonzinho. É um filme maneiro. Não, é maneiro, mas é outro gênero. É, com certeza, mas é um filme bacaninho, então um super-heróizinho ali, mas é bacaninho. Então, mas Blade, cara, Blade... O Rocketeer, ele foi dirigido pelo mesmo diretor que tá dirigindo o Capitão América, né? Que é o Joe Johnston. Então já dá pra ter uma ideia aí, né? Do que esperar do Capitão América. Não, não vamos esperar baseado no Rocket, não. Baseado nas coisas. Fala do Blade. Pô, mas agora eu lembrei de um filme de super-herói que tinha, porra, parênteses, mas você falou agora do Condomê, eu tinha um que era Capitão Orgasmo, velho. Não sei se você já viu esse filme. Ah, que isso, eu aluguei, cara. Pô, eu não sabia nem o que era orgasmo na época, tá ligado? A minha mãe... foi naquela sessão que tem uma portinha, né? Que não, só... pô, não foi, foi não, foi não. A minha mãe viu aquele negócio, não acredito. Cara, o sidekick dele tinha uma no capacete dele, assim, pé, tipo e antena. Tinha o quê, meu filho? Ah, não, não, não pode não, cara. Eu não acredito que existe uma coisa dessa. Eu não acredito, é que existe uma coisa existe. Dessa. Ah, existe, existe. A gente até tinha visto outro dia. Ah, ela afirmou com a certeza aí que eu prefiro me retirar da conversa. Pô, e é tão tenso que eu botei aqui no Google Imagens e só tá... Ah, achei, peraí. Por favor, não mandar. Não, pô, mas não era pornozão, não. Era de comédia. Pô, o cara tinha uma rola no capacete. Olha, você vê que até a capa é censurada do filme. O sidekick é essa coisa do lado dele aí. Tem uma interrogação, cara, né? Você alugou um filme de pornô gay, cara. Não é não, pô. Diego. Pô, Diego. Fly, eu acho que há controvérsia sobre isso não ser, cara. Olha a roupa, roupa do malandro. Como diria um amigo meu, olha a roupa do boneco. Eu invoco um motim contra o host. Eu quero a minha demissão do site agora. Não, meu filho, não quero não. Simplesmente saia. É 20 conversas prolongadas. Essa é a hora que eu chamo o Superman pra virar a Terra ao contrário. É, não, você tem que virar a galáxia ao contrário. É, galera, chegamos aqui ao final da parte A do Gavin Estática 52 sobre super-heróis. Aguardem aí na próxima quinzena, né? Teremos a continuação desse Gavin Estática. E estamos aqui no mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish. Estou aqui com o Fábio. Olha eu por aqui. Olha ele aí. E a Vivi, a enferma da vez. Olá, estou de volta. É, né? Enferma de todas as vezes, né? Todas as vezes. Vocês são engraçados, né? Inclusive, chegou hoje da internação, né? Pois é. Pois é, tive alta hoje, depois de muita pressão do médico, querendo vir embora, tive alta hoje de manhã. Você vê lá, o pessoal na guerra tem infecção na perna, perde a perna, a menina tem infecção na cara, velho. Uma infecção na cara está aqui, pô. Firme e forte pra gravando Gavin Estática. É, essa é a razão principal pra esse Gavin Estática ter atrasado, né? Mais uma mazela da vida. Exatamente. E ficou tão grande que mesmo todo mundo ajudando, ainda assim atrasou. Pois é. Todo mundo começou a ajudar na edição e mesmo assim não deu para Gavin Estática sair a tempo. E pra o pessoal que tava acompanhando no Twitter já sabia disso, né? Se você não segue a gente no Twitter ou não tem Twitter, toda vez que você notar que tá atrasando alguma coisa, tá tendo alguma coisa estranha no blog, vocês podem dar uma olhada lá que a gente costuma anunciar lá o que é que tá acontecendo. E o Twitter é o Gaveteiro, né? @ugaveteiro. Vocês podem seguir a gente. Exatamente. Então, vamos falar aqui do Gavin Estática passado, do feedback, sim, da galera. Sim. Parece que foi bem divertido, né? Parece que as pessoas gostaram. Foi, cara. Muita gente... Foi um Gavin Estática tão descompromissado assim, né? Tanto que eu acho que a parte mais engraçada lá, que foi a do Lauro e o do Ferdinando, foi totalmente improvisado, né, cara? Os caras estavam lá visitando o Ike e aproveitaram e gravaram junto, né? Então... Do pessoal que comentou no Gavin Estática passado, temos aqui o Toicinho, que ele gostou muito do casarão da família Adams, né, que o Lauro comentou. Tem aqui também o Ceia Nerd. Exatamente, Ceia Nerd tá sempre por aí. Né? Tá começando a ganhar o cartãozinho. É, o cartãozinho fidelidade, né. Tivemos o comentário da Júlia Veras, e achou o cast divertido, porém achou desnecessárias algumas colocações preconceituosas e mandou um beijo pra todo mundo. Foi bem preconceituosas, né? É, a Júlia é jornalista, né, cara? Jornalista tem essas coisas. Júlia, de qualquer forma, eu até comentei lá, ouvinte das antigas, né, cara? Não sou ouvinte, ela também já participou de alguns Gavistados. Já escreveu o texto também pro Gavit. Pois é, tá aí. Comentário bem pertinente dela. Comentário aqui também do Caio Braga, né, o cara que tá liderando aí o cartão fidelidade. Ele meio que lamentando aqui, né, porque ele tá 4 anos que ele pega ônibus pra ir pra Salvador sozinho, mas nunca aconteceu nada interessante. Nem assalto, né? Ele ficou meio triste por isso. Tem também o Roberto Glad, que disse que está voltando agora e agradeceu por nós termos falado do fanfilme dele. Eu acho que, na verdade, ele só voltou pra comentar porque a gente falou do fanfilme, esse maldito. Eu tenho certeza. Se a gente... Essa é a realidade, né, cara? Se a gente não tivesse comentado, eu duvido que ele estaria aqui comentando também. Mas beleza. Se codorna. Codorna. Palhaço. Codorna. Teve o comentário do... Error 404, que eu acho que seja o louco, né? É, é ele. Ele tem 1 milhão de nicks. 1 milhão de nicks. E esse... nunca usa, ele nunca usa o Gavistática, né? Mais uma vez por aqui, o Alok, que ele falou que esse foi o Gavistática que ele deu... Não só o Gavistática, né? Falou que foi o podcast com o qual ele deu mais risada. Sim, que falou aqui de uma cepa de um nego, né? Ah, sim. É. Ele disse que começou a rir lá da cepa do nego. Pô, mas foi bem engraçado mesmo. Esse, eu sabia o que ia ser dito e mesmo assim eu risco. Olha, esse Gavistática de viagens é um Gavistática que é legal pra você apresentar pra um amigo, velho. Não precisa nem apresentar do começo, apresenta da história do Lauro, velho. Lauro. A merda vai ser só que depois que ele vai ficar procurando os Gavistáticas que o Lauro participou e não vai ter muita coisa, né? Tem aqui também o comentário do Jonas, que diz que adorou, gostou muito dessa história do Lauro. E diz que depois que escutou as minhas histórias, ele acha que eu devo me benzer. É, né? Que ele não sabia ainda de infecção na cara, né? Que doença doida. Ainda. Eu não sabia nem que existia isso que você teve. Pois é. Celulite facial. Cara, o pior é que se chama celulite facial. E eu achava que o celulite só dava na bunda. Só dava na bunda. Pois é. Outra frase solta. É. E tivemos comentários do próprio Lauro, o conquistador. Ele fez aqui uns comentários... Polêmicos. Polêmicos. Mamilo. Polêmicos. Muito polêmico. É. Deixa pra lá, né? E temos aqui também um comentário de um ouvinte novo, olha só. E o ouvinte novo é o nick dele, né, cara? Ele, não, ele disse que já conhece o podcast tem uns 2 meses. Foi a indicação do Hugo Soares, do Pauta Livre News. Valeu, Hugo Soares. Aí. Tem também o Sr. V, que achou que nós íamos falar sobre drogas. É, né? Sobre viagens alucinógenas. É. Pois é. E comentário também do Davi 8, que acho que de vez em quando tá por aí também. Tá, tá. E aqui o comentário do Diego Ferreira, também, que está de vez por outro por aqui, falando aqui de uma história de viagem dele também. Uma história um tanto nojenta, né? Então, esses foram os comentários do Gavistática passado. E também recebemos alguns e-mails. Ei! Oba! Eba! Cara, cadê o Eduardo Costa, hein? Nunca mais apareceu aqui. Pois é, Eduardo Costa não gosta mais da gente. Eu vejo ele tweetando de vez em quando por aí, mas nada de aparecer aqui no gabinete. É, cara, que é isso, Eduardo Costa. Eu vou cancelar seu cartão fidelidade. Ah, falando em cartão fidelidade, até o Caio Braga tá... Foi que eu falei, cara, que ele tinha ganho... Acho que foi aniversário dele. Ele disse, ó, você ganhou 10 pontos no seu cartão fidelidade só porque é seu aniversário e tudo. Ele queria saber qual era o pra que servia o cartão, né? Eu disse, mas a gente criou o cartão antes de criar o benefício, né? Esse pessoal só quer ganhar, né? Só quer ganhar. Não sabe nem pra que é, né? Mas quer ganhar. Eu até ando perguntando quando é que a gente vai ter um sorteio novo no blog, cara. Faz tempo, né, que a gente não tem aquelas rifinhas lá e tudo, né? Mas aquela coisa lá é muito baixa renda, né, cara? A gente tem que pensar em umas coisas melhores. É. Mas quem sabe? Cara, a gente tá com um box do De Volta para o Futuro, agora que eu lembrei, né? É, a gente tem um box. Pô, do De Volta. Vamos ver ainda, né? Se a gente não faz alguma coisa com esse box aí. Vou abrir e vou assistir. É, né? Primeiro e-mail aqui, daquele cara que não tem pai. Sem pai. Sem pai, 26 anos, Rio de Janeiro. E ele fala o seguinte: finalmente que leio meu e-mail e eu sou sacaneado, né? Foi justamente essa piadinha aí sem graça do sem pai. Mas ler o meu e-mail, isso pra mim é mais importante. Caros gaveteiros. O pessoal fala, chama a gente de gaveteiro já. É esquisito, né? É um pouco, né? Caros gaveteiros, desculpa pelos não comentários do site e do mini jabá, que não foi minha intenção. Naquele caso do podcast, né? Que a gente falou que ele fez o jabá. Nesse cast de viagem, não tem uma história pra contar, só uma. Um amigo meu se apaixonou por uma menina e queria que fôssemos com ele. O lugar, Partir de Feres. Cuidado com trocadilhos. Qual seria o trocadilho? Isso é o local da cidade. É o nome da cidade? Que é isso? Deve ser. Partir de Feres. A menina também estava gostando dele. E nesse lugar ia ter a festa do tomate. Isso deve ser bem interior mesmo, né, cara? Festa do tomate. Aqui em Bauru tem a festa do ovo, cara. Do ovo? Festa do milho. Não, não é em Bauru que tem a festa do ovo. É em Bastos. Ah, não é não? Eu acho que o lugar chama Pati do Alferes. Mas ele fez uma piadinha, então? Ah, então ele quer dizer que saiu de férias. Partir de férias. Isso é o quê? É, partir de férias. Sair de férias. Então, a festa do tomate, com cerveja a 1 centavo a lata. Nossa. O carro era uma perua. Verde tinha... Pô, precisa falar tantos detalhes do carro? Faltou dizer a placa. É, né? E partimos achando que chegaríamos cedo. Grande ilusão. Nos perdemos umas 3 vezes e faltando uns 2 quilômetros, já estávamos vendo as luzes da festa, né? Batemos com o carro. Quem tava na parte de trás veio parar no banco da frente. Ninguém se feriu, fiquei tranquilo. Porque a Vi não tava lá. Se a Vi tivesse lá, ela tinha voado, tudo lascado. Fomos para a festa a pé. Chegamos lá, já tinha acabado. E pra finalizar, tínhamos que arrumar um reboque pra levar o carro de volta. A menina que ele fala é aqui o interesse romântico do cara lá, né? Nem deu as caras. E esse meu amigo nunca mais voltou. A partir deu férias. Porra. A parte de férias. Férias é o nome desse daí. Bom, por hoje é só. Continue esse excelente trabalho e... Continue não. Melhorem sempre. Isso tá certo mesmo. Tem que melhorar mesmo. Só pra constar, tem o papai e mamãe. Cara, não fala isso, que isso não é bom pra sua fama falar desse jeito. Não fala, tá, senhor Flyfish. Beijo na Vivi, abraço no Flyfish, Ike e Fábio, caso esteja fazendo a leitura de e-mails. O Fábio tá aí. Se eles estivessem fazendo a leitura de e-mails, não é nada pra eles, né? Então, abraço no Ike aí não. Ike aí não. Olha só, o que, é que a gente aprende com esse e-mail aí do cara que tem papai e mamãe? É que namoro à distância não rola, né, cara? Não adianta, né? Pois é. Não façam isso, querido. Tristeza. Próximo e-mail é do Daniel Trova. De onde é esse? Pra saber, né? De cidade, de onde é. Ele comentou também, não foi? Ah, é o menino de Moarama, ele tem 16 anos. Ele mandou um e-mail anterior se identificando. De Moarama? O Moarama no Paraná. Ele tá achando que tá no banco de dados. Já toda vez que ele manda e-mail agora, já tá, né? A gente não tem essa tecnologia ainda, Daniel. Você tem que, toda vez que você mandar um e-mail... Tem que se identificar. Você tem que se identificar de onde você é e a idade. A não ser que você atinja o status, né? Ah, é o membro Gold, né, cara? Lembra o Gold da fidelidade. A traça dourada. Ele diz: opa, e aí, gente? Tô aqui para fazer uma sugestão. Acho que seria legal se vocês fizessem parte 2 de alguns novas táticas que o pessoal gostou mais, como no de Brucutus, que pediram muito, por exemplo. O que vocês acham? É só, falou. A gente não acha nada. É uma possibilidade, né? A gente acha, né? Que talvez, né? Quem sabe, assim. A gente já fez, inclusive, parte 2 de alguns programas, né? Inclusive, os de mistério, a gente fez, acho que até parte 3 ou 4. Foi logo no começo. Faz até tempo que a gente não faz nenhuma estática de mistérios. Em breve vai ter mais algum aí. Pra meter medo no pessoal aí. Bem, já tá garantido a parte 2 desse Gavestática, né? De super-heróis. Que já tá gravado, inclusive. É. Com PH. E o... mais um e-mail foi do João Paulo. Também não diz de onde é, não diz idade, não diz nada. Será que é o João Paulo que participou? O Tarta? Acho que não. Tarta? Né? Acho que não é o Tarta, não. O Tarta tá sumido também. Não. Tá sumido. Então, o João Paulo diz assim: gostaria de dizer que gostei muito das videoaulas sobre podcast. As videoaulas que o Diego Flyfish fez, né? Ele tá falando. Isso. E já ouço os seus podcasts e acho muito foda. Gostaria de saber quando você continuará com as suas videoaulas, pois gostaria de começar a fazer um podcast. No entanto, não encontrei um conteúdo tão bom na internet quanto o seu. Desde já agradeço a atenção. Eu acho que ele mandou um e-mail para o senhor gaveteiro, né? Senhor gaveteiro. Pois é, o que é que ele quer saber? Quando é que vai ter mais videoaula? Quando é que vai ter mais videoaula? Porra. Porque essa foi a melhor aula sobre podcast que ele encontrou na internet. E eu acho que é mesmo. Até porque não tem muitas, né, cara? Pô, eu até achei estranho. Eu vi, procurar no YouTube, você não vai encontrar muita coisa sobre podcast. E quando vai sair, porra, tá difícil, velho. Tá difícil até pra sair as coisas normais do blog. Mas assim que tiver qualquer novidade, a gente deve anunciar aqui no Gavestática, anunciar no Twitter. Mas, por enquanto, tá difícil mesmo. Mas valeu aí, João Paulo. Parece que... pelo visto, ele, através das videoaulas, ele conheceu o Gavestática. Isso aí. Que bom, né? Bom saber disso. E é só isso? Acho que é só isso. A gente precisa encerrar porque a Viviane vai visitar um pai de santo. Ah, com certeza. Tá precisando. Jamais. E, se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente, qual e-mail vir? Façam participação agora. contato@gaveteiro.com. Isso. Nosso Twitter é só repetindo aqui pra ficar na memória. @ogaveteiro. Pois é. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau. Já, nossa, você é o próximo, né, gente?